Got the juice like orange, yeah. I'm just getting flows off. Shorty got a little nails in her toes block. Now she way up at my crib with her clothes off. We get the party cracking every time this goes off. I got big bucks, more than a G on us. Usually I'm modest, right now I'm being honest. Hoes is the only reason that I went to college. She a freak in the sheets, I might throw some D's on it. Told her, come and get it with a man like me. Got the city on fire, my wrists on freeze. She got a booty that I just might squeeze. If she want good dick, be polite, say please. Blue bennies in my pockets, that's some light shit. I don't really do the gram, cause I don't like shit. Cute face, skinny waist, yeah, type shit. I'm a beast, but I'm never with a hype bitch. Blow a bubble, 10 hoes and they all tens. Double, double, it's that shit you gotta play when you break the huddle. Usually I finesse, but this time I had to go out and get it off the muscle. I got big bucks, more than a G on it. Usually I'm modest, right now I'm being honest. Hoes is the only reason that I went to college. She a freak in the sheets, I might throw some D's on it. Told her, come and get with a man like me. Got the city on fire, my wrist on freeze. She got a booty that I just might squeeze. If she want good dick, be polite, say please. Got big bucks. Você está ouvindo Show da Tarde com Fábio Bruno. Senhoras e senhores, venho avisar que eu vou falar de amor. Mas eu não vou falar de vinho e nem de flor. Humildemente eu vou falar da dor que arde no meu peito. O dia era 15 de maio, show lotado, qual a chance de eu me apaixonar? Mas você não tá nem aí pra probabilidade. Sempre consegue o que quer, tem sua habilidade. E agora que o meu coração é sua casa, você diz pra mim assim do nada que é melhor a gente parar. Eu nem consigo negar. Tentei fugir dela, mas já vi que nem dá. Deixa de bobeira, larga tudo e vem cá. A vida que eu levo eu sei que é complicada. Final de semana, tudo na estrada. Papo reto é que se melhorar estraga. Constante subida, a vida é uma escada. Lembro da gente quando eu tô no chuveiro. E o chinho ainda tá pelo meu cobertor. Fazendo falta, eu fazendo dinheiro. Tentando aprender a lidar com a dor. Faz um FaceTime, liga pra eu ver. Tudo que eu preciso no teu olhão. Fez de tudo pra nós não se envolver. Tá na chuva pra se molhar. Seria melhor nem me envolver. E fingir que é coisa de momento. Era bem melhor só beijar você. Sem acelerar o sentimento. Era que a gente nunca aconteceu. Feels like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores.

Está habilitado ou habilitada e está com medo de dirigir? Nós da Dirija Segura ajudamos vocês. São psicólogos e instrutores especializados em treinar a sua mente a perder o medo de dirigir. Nossos veículos são novos e assegurados. Venham vocês recém-habilitados para a Dirija Segura. 992-1499-69. Você está ouvindo a Rádio Solares FM.com de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, para o mundo. Empadas M e Silva, a melhor de olaria. São vários sabores: frango, frango com catupiry, brigadeiro, beijinho, goiabada e muito mais. Sim, estou falando da Empadas M e Silva. Disque Delivery 997-79-29-17. Que todo o sentimento brotado nesta ocasião do Natal de 2023 torne-se diretrizes para nossas ações sempre. Que todos sejamos extremamente felizes, para que todos aqueles que se achegarem a nós sintam a presença do amor de Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um 2024 de sucesso. Venha fazer o seu Natal com Mário Ozan da Rádio. Estaremos anunciando no carro de som e na Rádio Solares FM.com. Ligue agora 999-940601 e boas festas! Você está ouvindo a Rádio Solares FM.com de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, para o mundo. Girando com a notícia, as notícias pra você. O projeto de lei que atualiza a lei de cotas foi sancionado na última segunda-feira pelo presidente Lula. A reserva de vagas em instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação, universidades para agressos de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências foi instituída por lei em 2012. A proposta norma determinou revisão da política após 10 anos. O novo texto traz mudanças na forma de ingresso. Pela regra anterior, o cotista concorreria apenas às vagas destinadas a cotas, mesmo que ele tivesse pontuação suficiente para ampla concorrência. Agora, as notas pela ampla concorrência serão observadas primeiro e, posteriormente, as reservas de vagas para cotas. O valor definido para o teto de renda familiar dos estudantes para o ingresso por meio do perfil socioeconômico foi reduzido para um salário mínimo. Antes, o valor exigido era de um salário mínimo e meio, em média, por pessoas da família. Girando com a notícia, as notícias pra você. Como está a sua visão? Nós da Ótica KF cuidamos de seus olhos. Temos todos os tipos de armação pelo valor de R$100 e cobrimos o valor da concorrência com garantia de um ano. Fazemos exames de vista e sua receita não fica retida em nossa ótica. Ótica KF 999-931290. Rua Ernesto Brasílio, número 45, Rua do Antigo Fórum, no centro. Ótica KF 999-931290. Ótica KF, nós cuidamos de seus olhos. Kelly e a equipe KF aguardam por vocês. 999-931290. Rádio Solares FM.com, a rádio que toca todas as gerações. Loja da Luana, a sua papelaria no bairro de São Geraldo. Tudo em papelaria divertida e brinquedos. Em anexo, uma bombonier repleta de guloseimas, um açaí gourmet e muito mais. Recebemos plano SAF e TV a cabo. Fazemos recarga de celular,

esquecer minha ex já na primeira vez. De tudo ela fez, que doideira, que estrago. Iludiu até o meu status. Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina e bundão, que me levou na lava e bebeu do meu peito e me deu um chá de paixão. Fez do jeito certo, deu ponta perrada, sumiu no mudão. Vem, vem! Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina e bundão, que me levou na lava, bebeu do meu beijo e me deu um chá de paixão. Fez do jeito certo, deu ponta perrada, sumiu no mudão. Eita, trem! Volta cá, morena! Sorriso de anjo, mas sua maldade tá na intenção. Quem vê aquele decote, imagina que embaixo bate um coração. Fez esquecer a minha ex já na primeira vez. De tudo ela fez, que doideira, que estrago. Iludiu até o meu status. Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina e bundão, que me levou na lava, bebeu do meu beijo e me deu um chá de paixão. Fez do jeito certo, deu ponta perrada, sumiu no mudão. Eu tô solteiro, mas por opção. De quem, hein? Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina e bundão, que me levou na lábia, bebeu do meu beijo e me deu um chá de paixão. Fez do jeito certo, deu ponta perrada, sumiu no mudão. Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina, que me levou na lábia, bebeu do meu beijo e me deu um chá de paixão. Fez do jeito certo, deu ponta perrada, sumiu no mudão. Eita, morena bandida, hein? Fez do jeito certo, deu ponta perrada, sumiu no mudão. Show da tarde, tocando as melhores com Fábio Bruno. Não dá pra ser feliz sem você. Não dá mais pra viver. Não dá mais pra ficar sem te ver. Não dá pra ser feliz sem você. Não dá mais pra viver. Eu tive que perder pra aprender. De repente eu deparei com a saudade. Que faz pra controlar? Só chorei, me entreguei. Quando notei que já não estava lá, aí meu peito queima, sangra, pede piedade. Perdoa, meu bem, não há porquê de usar tanta maldade. Se eu errei, faltou maturidade. Acalme essa revolta. Eu faço o que quiser. Eu dou o meu jeito. Não vem que o seu lugar é no meu peito. Se não for pedir demais, volta, volta. Esfria essa cabeça. Parei com a saudade. Como é que faz pra controlar? Só chorei, me entreguei. Quando notei que já não estava lá, aí me

Você está ouvindo Show da Tarde. As roupas novas não me servem mais. São um futuro que eu deixei pra trás. Como a arte da decepção cai como luva na contramão. Eu sou pedra, eu sou vidraça, quebrando aqui enquanto o tempo passa. Sou o inverno, sou o verão, de todo amor em vão. De todo amor em vão. De todo amor em vão. A companhia que a solidão me faz me acordou quando era tarde demais. Tempo roubado, sem explicação. Num dia cinza e sem inspiração. Sou esse instante, sou o presente. Eu sinto tudo que você sente. Sou o vazio, sou a razão, né? De todo amor em vão. De todo amor em vão. De todo amor em vão. Eu sou pedra, eu sou vidraça, quebrando aqui enquanto o tempo passa. Sou o inverno, sou o verão, de todo amor em vão. De todo amor em vão. De todo amor. Trust, it's never been about